saber. Eu não quis engraçar, se o bobo com fome colocou ele na mão. O bobo que fome, o bobo que fome. Eu vou se sempre a levar ele na terra. Pode ir com ele, filho, pode ir com ele. Eu também a fé manger, tio água, venda poisson.